Et où je n'en sais de ti. 10h36 sur les ondes de Radio Arc-en-Ciel. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bonjour Katia. Oh là, oh là. Bonjour à tous. Comment ça va? Ça va. Et toi? Bah moi ça va très bien, regarde. C'est la pêche, dimanche. La forme. Vous êtes sur les ondes de Radio Arc-en-Ciel. 02 38 43 48 00. Pour vos dédicaces, pour choisir vos musiques préférées. Ouais. On est là, on vous attend, et voilà, tout simplement. Ça caille, hein. T'aurais pu préparer quand même, allumer le radiateur pour moi. Ah, hein. Oh, t'aurais pu allumer le petit chauffage pour qu'il fasse. Mais je sais la cam. Ah non. T'as jacassive, hein. Ah, t'as vu le froid qu'il fait là dehors. Oh là là là. Ça caillotte. Tout le temps en train de se plaindre. Appelez-nous, nous sommes là jusqu'à midi et demi avec Jérôme pour toutes vos dédicaces. Comme midi aujourd'hui. Ah, midi, voilà. Ouais. Oh. Ah. Midi, ouais, je dois partir plus tôt. Eh ben c'est bon, alors midi, ça me va. On écoute Carl Singapliet. On va commencer tout de suite avec nos dédicaces. A priori, on a déjà une dédicace. Oui. Pardon, vas-y. Alors, c'est de la part de Jérôme pour sa maman, son petit-neveu Leandro, pour toi Jérôme. Et nous allons écouter Soca Menista de Vitor Rodrigues. Eu saio da madrugada, eu entro da estrada.

apenas o pouco que dei. Já tive mulheres do tipo atrevida, do tipo acanhada, do tipo vivida, casada carente, solteira feliz. Já tive donzela e até meretriz. Mulheres cabeça, desequilibradas, mulheres confusas, de guerra, de paz. Mas nenhuma delas me fez tão feliz como você me faz. On continue avec Agatha. Agatha, muitos anos de vida. Agatha qui sera parmi nous le 30 avril prochain. Une organisation de Radio Arc-en-Ciel à la salle des fêtes de Saint-Privé-Saint-Mémin. Un rendez-vous à ne pas manquer. C'est le premier de l'année de organisé par Radio Arc-en-Ciel. Agatha, le 30 avril, salle des fêtes de Saint-Privé-Saint-Mémin. C'est quand, Katia? Le 30 avril. Ouais, hein. C'est bien. A vida não chega para ter teu amor, de matar o desejo em mim, porque te amo sem ter fim, porque te amo sem ter fim. E mesmo duas vidas para mim não chegava, tão grande é o meu sentir. Mas como só tenho uma, só me resta pedir para te poder amar. Uma vida tão breve para viver um amor tão sublime como é o meu. Quero ter mais que tudo teu, quero ter mais que tudo teu. Duas vidas é pouco e mesmo mil anos eu sei não eram demais. Mas como só tenho esta, não peço nada mais para te poder amar.

boca de vampiro. Um dia eu lhe tiro de vez o meu coração. Pra ficar bonitinho, joga a mão pra cima. Joga a mão pra cima, todo mundo assim, ó. Agora vai. Você não vale nada, calcinha preta. Tinha rien à dire. Não. Ela está calma. Você não vale nada, mas eu gosto de você. Não é bem assim. Ah, então como é? Ah, se não, essa pessoa não vale nada, não podes gostar da pessoa. Acho é eu. É verdade? Eu acho. Então, continuamos. Bombocas. Tum, tum, tum.

lá está ela curtindo a nossa batida, tão calente e tão gostosa. O oito acabo dela, um para-papa agida, o seu perfume de rosa. E depois, ai depois, nas baladas de amor ela cai. É assim, sempre assim, mas conta. Tá, tá. Vamos mexer até o sol raiar. Quero aprender a dança que é sucesso no Brasil, que tem o chu e também tem o chá. Vou na balada, que é madrugada, por isso anda comigo, por favor. Vou na balada, de tudo ou nada, mas só se for contigo, meu amor. Vamos com o chu, vamos com o chá. Quero fazer. Ela é fatal e tal, menina

On continue avec nos dédicaces et cette fois-ci est de Maria do Seu para a família Fontes, a Rosa Maria, todos os ouvintes e todos os animadores da rádio, a todos um bom domingo. Vamos ouvir a Sandra Helena. Pode dançar aí em casa, ok? Imagina. Testemunhando o nosso amor, que bom seria. Como esquecer dos beijos loucos de desejo, dos corpos ardendo de tanta paixão. Eu, tu e a lua, debaixo das estrelas a gente se amando. Que amor perfeito, acho que te sonhando. Gina, Sandra Helena, on continue avec nos dédicaces. Cette fois-ci, ça a été demandé de sua mãe para Patrícia, para a sua filha Patrícia, para o seu genro Cláudio, a sua neta Júlia, para eles os três, um bom domingo. Ela quer agradecer para tudo que ela faz para ela, a sua filha. Vamos ouvir o Luís Filipe Reis com Merci. Paris. Paris. acreditei que ia vencer. Quantas vezes eu dormi sozinho, sem família, sem amigos, num país que não me viu nascer. Hoje eu quero agradecer por tudo, como é especial para mim Paris. Eu venci porque me veste o mundo, por isso agora eu canto para ti. Merci Paris, sou tão feliz, contigo o sol começou a brilhar. Foste importante à nossa gente, como te adoro ao nosso Portugal. Merci Paris, canto para ti, contigo o sol voltou a renascer. Eu te agradeço, jamais te esqueço, eu vou amar-te sempre. Sofri, já chorei na vida, mas tive coragem para lutar. Quantas vezes eu fiquei perdido e dormi como um mendigo, sem nada para me aconchegar. Hoje eu quero agradecer por tudo, como é especial para mim Paris. Eu venci porque me deste o mundo, por isso agora eu canto para ti. Merci Paris, sou tão feliz, contigo o sol começou a brilhar. Foste importante para a nossa gente, como te adoro ao nosso Portugal. Merci Paris, contigo o sol voltou a renascer. Eu te agradeço, jamais te esqueço, eu vou amar-te sempre até morrer. Merci passar. Aqui não falta comida para se comer, é só escolher comer e saborear. Mas que comida e que bondade de mulher, foi um regalo lá no meio dos areais. Eu comi tudo sem garfo, faca ou colher, ela sentiu que a tua fome me deu mais. Atear mais o carvão, este grelhado à noite me sabe bem. Ela oferecia e eu não dizia que não, pois eu comia e ela comia também. Agradeci por tudo que ela me deu, eu tive sorte e nisso foi um campeão. E à saída ela assim me respondeu: se quiser mais pode voltar amanhã. Mas que comida e que bondade de mulher, foi um regalo lá no meio dos areais. Eu comi tudo sem dar com faca ou colher, ela sentiu que a tua fome me deu mais. Eu balade de mulher. Parfait. Alors, on continue avec Starlight, Canson de Famille. C'est de leur fille Edith pour monsieur et madame Ferreira. Leur souhaiter un bon dimanche et elle souhaite une bonne fête des papas, donc, qui était hier au Portugal à son papa. On écoute Starlight. La famille commence en qualquer de repente. Que nenhuma família termine por falta de amor. Casal seja para outro de corpo e de mente, e que nada no mundo separe casal sonhador, que nenhuma família se abrigue debaixo da ponte, que ninguém prefira no lar e na vida dos dois. Ninguém os obriga a viver sem nenhum horizonte. Que eles vivam do ontem, hoje, em função de um depois. A família começa e termina sabendo onde vai. E que o homem carrega no sol. Continuez avec nos dédicaces. Et c'est de la part de monsieur Lorenzo pour toute sa famille, pour toute la famille, pardon. Il disait Jean Bon Domingue, pour l'équipe Agenda Radio também. Obrigada a ele. Vamos ouvrir. Alors, on a cherché Bandalouse à toi, apaixonade, mais on a trouvé, Marante. Je qu'il n'y a pas une confusion. Souvent, il y a une confusion entre diapason, Bandalouse, ouais. Bon. Donc, on écoute de la part de Sr. Lorenzo pour toute la famille. Je suis apaixonade. Eu gosto tanto de ti, que quero prender do que eu preciso. Não te posso esquecer, só quero o teu amor. O meu coração chora, se tu fores embora, nada sou sem ti. Eu não posso viver, não quero ficar sem ti ao meu lado. Não te quero perder, quero teu amor, estou apaixonado. Cada minuto que passo eu sozinho aqui, para mim é um castigo estar longe de ti. Não sei o que fazer, vivo por viver, porque te perdi. Por te amar assim, este amor sem fim, sinto-me perdido. Quero acreditar que tu vais voltar para ficar comigo. Sabes que te quero, por ti eu espero, esquece o passado. Se gostas de mim, não me deixes assim, fica do meu lado. Não esqueci o teu nome, nem teu lindo sorriso. Eu gosto tanto de ti, que quero prender do que eu preciso. Não te posso esquecer, só quero o teu amor. O meu coração chora, se tu fores embora, nada sou sem ti. Eu não posso viver, não quero ficar sem ti ao meu lado. Não te quero perder, quero o teu amor, estou apaixonado. Cada minuto que passa eu sozinho aqui. Para mim é um castigo estar longe de ti. Não sei o que fazer, vivo por viver, porque te perdi. Por te amar assim, este amor sem fim, sinto-me perdido. Quero acreditar que tu vais voltar para ficar comigo. Sabes que eu quero por ti, eu espero, esquece o passado. Se gostas de mim, não me deixes assim, fica do meu lado. Marante, estou apaixonado. Ui, a Cátia está mesmo apaixonada, não sei, mas está, já, bem, está ali. E se calhar, colado às tantas é por ti. Estás, não je sei, regarde, estás aí colado ao je regarde les bienfaits. Estás a ver, estás. De l'huile de coco. J'apprends des choses. Bah oui. Et quelque page. Bah c'est bon par exemple pour le visage, pour d'accord. Les pieds. Pour les pieds. Tu vois pour les bah, cuticules des ongles. Tu pourrais nous faire une petite rubrique coco. Pourquoi pas. La coco. La, on dit la coco ou le coco. L'huile de coco. C'est d'accord l'huile mais. Ah moi je pense que coco, c'est la noix de coco. La noix de coco. Ouais. C'est pas le coco. Non. C'est la coco. Ouais. Ouais, j'apprends des choses. Tu pourrais le manger. Je regarde pour les ongles, ça d'accord, fait du bien. D'accord, ok. Je regarde. Okay. Cette saille, je m'éneille, ça c'est ta série préférée, c'est ça? C'est quoi la série préférée? Ah, c'est une musique de Feste Feste. Je crois que c'est ça. Ah, c'est pas ma série préférée, mais c'est une série rigolote, ouais, portugaise, ma nouvelle. Ouais, je regarde encore, c'est la troisième... Troisième saison, je pense, d'accord. Mais il n'y a pas eu d'interruption en fait depuis que ça a commencé. Ah, ok. Ouais. Bon, non, bah. C'est rigolo. Ok. On écoute. teu calor. Se você me chama, eu vou. Uma estrela vai me guiar para a rota do teu amor. Em Luanda quero te amar. Chega pra cá, minha paixão. E faz bater assim meu coração. Bate tender, tudo, bate tender, tata. Bate tender, tudo, bate tender, tudo, tata. Bate tender. Se você me chama, eu vou. Uma estrela vai me guiar para a rota do teu amor. Em Luanda quero te amar. Chega pra cá, minha paixão. E faz bater assim meu coração. Bate de medo, tudo. Bate de medo, tá, tá. Bate de medo, tudo. Bate de medo, tudo, tá, tá. Bate de medo, tudo. Bate de medo, tá, tá. Bate de medo, tudo. Bate de medo, tudo, tá, tá. Segura o chimirão. Olá, Chibia. Tá bonito. Calypso et Anselme Ralph. On continue? On continue. Encore quelques minutes. C'est la dernière, voilà. Agatha, qui sera parmi nous? Le 30 avril. 30 avril prochain. À la salle. Des fêtes de Saint-Privé, Saint-Mémin. Voilà. Un rendez-vous à ne pas manquer. L'entrée est seulement 10 euros. Vous aurez encore plus d'informations d'ici là, mais en tout cas, marquez déjà sur vos agendas. C'est le 30 avril. Salle des fêtes de Saint-Privé. Soir. Ouais. 10 euros et 8 euros pour les adhérents. On écoute Agatha. Por isso vou, deixa-te com ela, meu amor, e vou. Muito obrigado. Obrigada, Agatha. On doit se quitter plus tôt aujourd'hui. Oui. Comme on vous l'a annoncé tout à l'heure, on vous souhaite à tous, j'espère que vous avez passé un bon moment en tout cas, on vous souhaite à tous un très très très bon dimanche, une bonne semaine. On se donne rendez-vous courage dimanche pour prochain. Bon travail, bon dimanche et à dimanche prochain. À dimanche. Tous. Bye bye. La vie est belle sur Arc-en-Ciel.